internet. Queria agradecer a tutti meus patrones. Estou aqui comprando meu azeite de oliva não tão virgem. Eu já tá um pouco rodado. Antes eles vinham cá, me traziam um canone, não me traziam um yakisoba, não me traziam porcaria nenhuma. Agora tá tudo comprando em patrocininho do Jurassicast. Quero agradecer e dizer que ninguém vai morrer. Por enquanto. Perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Jurassicast no ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio, filha da puta do Mioto do Bruno, velho, que me joga esse pipi na mão, essa sobrou só eu. Ai, meu Deus, já passei. Esse quem vos fala é o Calaveira, está comigo aqui, a Yasmin. Opa, olá! E eu acho que algo me disse que você pediu pra participar, viu? Eu não tive escolha. Grande verdade é essa. É, pediu mesmo. E está comigo aqui também a Melina. Se eu deitar na rua agora, na rua, sim, nego me dá um real. Tá valendo pouco, hein? Valeu. É o tá que eu sou obrigado a escutar, internet, que dá isso aí. Tá comigo aqui também pela primeira vez aqui do Jurassic Cast, não é, pois Marina? Pois é, tô sendo descabaçada aqui. Olha, tá. Eita, vai doer, tá, tá gostoso? Tá indo muito rápido? Não, tá bom, tá um ritmo bom. Tá um ritmo bom? O programa tá muito grosso pra você? Não, a gente aguenta, bora lá. Ixi, isso aí tem hora de cama. Olha só... Muita rola. Ai, Marina, que bom que estou recebendo aqui você, que nós estamos recebendo você aqui, meu chuchu. Seja bem-vinda. Obrigada, Jurassic Gatos e Jurassic Gatas. Uhul! A Marina, internéticos, pra quem não conhece, aliás, pra quem não conhece, não, porque vocês realmente não conhecem, a Marina, ela trabalha meio que no background do Jurassicast. Ela é a nossa consultora. É a manager. É quase isso, ela só não é manager ainda porque a gente não fechou contratos. Então, mas na hora que a gente, na hora que a gente, o primeiro contrato que a gente fechar, ela vai ser tipo a manager. Pois é, estamos aí na parte de publicidade, marketing e... propaganda e... É, propaganda Marina, e eu tô até hoje esperando tu me dar um emprego em Brasília. Uai. Eu também, chega, tô esperando aí. Aqui. Quero só interromper o papo de comadre de vocês três e mandar um abraço pro Rodrigo, que é um noivo marido da Marina. E ele não tá aqui. Ele não tá aqui porque ele também é um velho do filho da puta. Ele também não veio participar, não. É engraçado que eu tô aqui sozinho, tá? Não, eu ia te falar que ele ia vir, só que ele. Ele tem uns compromissos com a Federação de Esportes Universitários. Claro, é o que ele disse pra você. Pois é, ele está no jogo. Eu espero. Se ele tá lá na casa da amante tomando cerveja, eu não sei, mas eu espero que ele esteja no jogo. A amante não tá, porque o Rodrigo é muito bundão pra isso, mas ele deve estar, sei lá, no shopping, vendo com o Biote e o Brunão. Deve estar os três, um do lado do outro, rindo e falando assim, eita, imagina o Calaveira lá com aquelas três agora. Aí eles estão assim, hoje nós vamos falar sobre o cinema e a moda, internet. Olha só, como é que o cinema influencia a moda, como é que a moda influencia o cinema e, principalmente, como ambos influenciam o comportamento das mulheres e meninas do Brasil e do mundo. Olha, não, mas tem muito homem que gosta desse tema. Homem, homem, homem, homem. É, pois é. Tá, então assim, tem. A menina tem dois amigos, claro, que é homem. E eles gostam desse tema, né, internet? Então a gente deixa ela achar, porque com doido a gente não discute. Pra você que tá querendo se arriscar a escutar o tema, nós voltamos logo depois dos... Ó, tem que avisar que depois desse programa vai sentir uma leve coceirinha no cu, hein? Não, gente, vai não. Dá problema não, pode ouvir. Pode ouvir sem medo. Pariu, cara. Ô, casal B, leva essa porra logo uma vez. Com ela. Bora, internet. Eu sei se vocês e é estão... assim que ela quer que a gente tenha audiência. É, inventa de falar de um papo sério, aí vem a Melina que já dá uma dessa. É isso aí, internet. Vocês acham que o bagulho tá tenso? Imagina pra mim, tô aqui escutando o bruto. Então vamos lá, sobe aí o bagulho, miade. Eu não sei o nome desse trem. Oi. Eu sou muito fã seu, sabia? Eu adoro você. Ai, obrigada. Eu adoro, eu gente. Eu adoro a Marina. Apesar de ela ter quase me beijado da última vez que nós nos encontramos. Gente, do lado não, do marido dela. Deixa eu contar pra vocês. Ela é muito safada, cara. Tava o meu Rodrigo sentado. Isso. Porque ele sentado, ele é tipo do meu tamanho. Eu em pé, ele é do meu tamanho. É, ele o Rodrigo sentado. Tem 3 metros e tralalá. É, pois é. Aí eu fui falar com ele e eu tava contando uma situação que... Eu tinha comprado um negócio na loja e tal, eu tava meio esbaforida. Aí eu cheguei, dei um beijinho nele, no meu Rodrigo e tal. Isso. Aí tava o Calaveira e o Miote. Isso, que também aí, sou o Rodrigo. Aí quando eu fui falar com o Calaveira, eu cheguei, tipo, sabe quando você vai no automático? Vê na língua. Aí, ô, peraí, mulher. Aí eu virei de frente, aí, eita porra. Aí ainda falei com o Rodrigo, assim, eu falei, cara, eu quase dei um beijo na boca do Calaveira. Foi. Que porra é essa? É, o Rodrigo, pô, não, falou assim não, ele não falou assim não, ele falou assim, pô, cara... Como assim, cara? Cara, pô, é Calaveira, não faz assim não, cara. Ele não é a Betânia. Pô, cara, eu falei, Rodrigo, que felicidade é essa da Marina aqui? Ela, nossa, cara, eu estou vindo do piloto automático. Eu falei, oi, tu vai me enfiar a língua na garganta, é isso mesmo? Essa nossa amizade tá nesse nível? Não. É isso aí. Já... Se eu chego desse jeito, a massa me dá na cara, né? Não, foi o que eu falei pra você na hora. Eu falei, o teu problema não é nem eu e nem o Rodrigo. O teu problema é a Márcia. Pois é. Que estava, tipo, estou chegando. Aí ela vira, assim, a esquina, ela encontra a cena, entendeu? Bem, bem marimarra mesmo. Foi uma coisa de louco, internet. Mas hoje nós estamos aqui pra falar do nosso caso extraconjugal, meu e da Marina. Nós estamos aqui pra falar sobre moda. Marina, a definição de moda, de onde que vem isso, meu bem? O que é moda? Então, o que é moda? Moda é tipo inventar moda? O que é moda? Também funciona como inventar moda, mas a palavra moda, ela vem do latim, modus, né? Que significa modo mesmo, modo, maneira, né? Em inglês, a palavra moda, ela é fashion, né? A palavra fashion, que vem do francês façon, que também ela denota modo, maneira, né? E a moda em si, ela é o reflexo de uma época e da cultura de um povo. Ou seja, a moda, ela é a forma como uma determinada cultura, um determinado povo se comporta e reflete o que acontece num determinado período. Nos anos 20, você tem um certo tipo de moda que caracteriza o social, né? Nos anos 30, nos anos 50, mais de 2000 pra cá, o que caralho está acontecendo? Então, entende? O que tipo que acontece? Assim. É porque a moda hoje em dia é a moda piranha, né? Quanto mais uma mulher tiver parecido com uma piranha barata, mais melhor é, né? Não é nem só isso, porque assim, a gente tem várias... Você tinha, por exemplo, hoje em dia pra gente a definição de ser piranha ou piriguete ou sei lá o que, é uma. É, nos anos 20, a pessoa que mostrasse a canela também era piranha, piriguete, é, sabe? No então, século assim, 19, Ave Maria. Então. Exatamente. Então, dependendo assim, do país, até hoje. Se até você hoje. Não tiver com uma burca, você é... Exatamente. Que nem eu, sofri preconceito na minha última viagem. Eu quase fui queimada, na minha... apedrejada. Na minha última, por na causa única, de roupa. Né? Na minha única última, viagem que minha eu fiz, sem ser pra Osasco... E Brasília, né? E Brasília. E Brasília. O pessoal me olhou feio, porque eu tava de, tipo, uma calça larga jeans e uma blusinha colorida. E o cabelo vermelho, que era coisa de bruxa, tinha que queimar. Mas isso daí também é muito regional até hoje. Ô Marina, você conheceu a Melina quando ela veio aqui? Sim, ela claro. Ela não tem uma cara de satanista do caralho? Não, gente. Eu acho que ela com a cara, olha, de satanista. Eu já vi e conheço pessoas que têm muito mais cara de que dá um abraço no capeta. A Yasmin, gente, botou esse dia uma foto no Instagram que pra mim ela tá vendo fazer o pacto. Ei, pera lá. Ela tava no todo sol. Todo contexto. É uma que ela tava no sol com cabelo não, bem vermelho. Não, ela tava de cabelo preto. Preto, perdão, preto vermelho. Não. De... Tava só pra trás os cabelos. É o dia aquela que você foi ver a drag queen lá. A Sharon Needles. Ui, é, internet. Qual o problema? É, a gente se veste muito pior. Mas a intenção era essa. A intenção era fazer pacto com capeta mesmo, porque a Sharon, ela é completamente gótica. Tipo aquela de Dark Sexual, que só faz... Só transa nos cemitérios e toma vinho da cabeça de bode, sei lá. Eu tenho uma amiga que ela tem uma tatuagem. A tatuagem dela é muito linda. Ela tem na coxa uma tatuagem que ela tinha feito na época. Aí ela falou, ah, porque eu fiz uma tatuagem nova. Eu falei, sério, o que que é ela? Uma cabeça de bode. Aí eu, o quê? Aí eu, o que que... Uma cabeça de bode, porra. Cara, mas assim, normal. É super bonita, mas ela fez, é tipo uma cabeça mesmo de um bode na coxa, gigante. Então, meninas, vamos mudar, vamos voltar pra moda? Vamos, ou vamos sair continuar do capeta de... e voltar vamos continuar pra do aqui no manual de como vender sua alma pro demônio. Eu tô esperando o meu necromaníaco... Aí tem que falar com a Xuxa, não é aqui. Eu tô esperando o meu necronômico chegar, só que ele tá parado lá em Curitiba, com a bosta dos Correios, ainda não chegou. Mas quando ele chegar, eu vou vender pra ver se porque muda a vida. Porque Curitiba é o triângulo das Bermudas do Brasil, é verdade, você sabe. Gente. Justamente. Nossa senhora, eu tô impressionada ainda com o Curitiba. O bagulho chega lá. Falando e em moda, quem a compra coisa nesses sites aí? Meu e meu marido. Aí, ó, uma foi pro Curitiba e outra foi pro Rio de Janeiro. Aí. A de Curitiba ixi, ainda não chegou. Tipo assim. Sabe, o internet, só, Marina, só um comentário aqui. Bruno, risco disso aqui. Só um comentário aqui. Sabe como é que eu imagino a Melina e a Yasmin? Como os dois duas gatinhas. Sabe por quê, Marina? Gatinhas? É. Porque sabe gato, quando você liga a lanterna na parede, aí ele se distrai por qualquer coisa. Você fica balançando a lanterna, assim, o gato fica balançando a cabeça de um lado pro outro. Eu nunca vi duas pessoas pra ela destoarem um assunto com uma facilidade. Você viu como elas se apegam com o assunto, que é uma coisa incrível. Falei, não, já tá chegando. Curitiba, a outra... Não, porque o Rio de Janeiro é muito pior. É impressionante a internet. Eu fico besta. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling. Uma coisa que a Yasmin disse, que eu achei muito pertinente, e você tá falando também, Marina, é que no cinema, antigamente, nós tínhamos... Nós, pra falar a verdade, como a gente trabalha com cinema aqui no Jurassic Cast, praticamente, né? Uhum. A gente consegue identificar muito bem a época do filme, sem olhar sinopse, sem olhar nada. Sim. Mas nós conseguimos identificar o cinema antigo através da moda. É, o cabelo, da roupa. Isso, hoje em dia, tá muito perdido. Sei que vocês disseram, faz muito sentido. Se você for fazer uma definição, a gente teve várias quebras de paradigmas, né, ao longo dos anos. Então, por exemplo, nos anos 50, nos anos 20, você tinha a quebra da silhueta, aquela das roupas que eram com espartilho, né, muito apertadas. Então, você tinha roupas mais fluidas, aquele estilo meio melindrosa, sabe? Sim, sim. Sim. E que eram roupas mais fluidas, que eram até os primeiros estilistas também, o Poiret, a Madame Vionnet também, que elas trabalhavam essa silhueta mais ampla e tal. você vai passando, você tem os anos 50, né, que você, anos 40, anos 50, que vai caminhando pra uma estrutura, por exemplo, no caso da mulher, mais ladylike, que vem com aquela roupa do Dior, aquela, um desenho ampulheta, até da própria Chanel. Uhum. Aqueles bicos do peito picudo, isso, não é? Isso, é por causa da estrutura do sutiã mesmo, sabe? Porque é. Não era só sutiã, era um sutiã que ele tinha as barbatanas e também as roupas de baixo mesmo, você tinha, eram calçolas que prendiam a meia a e cinta tal. Liga, né? Cinta liga, mas era uma cinta liga mais assim, maior, né? As mulheres usavam um conjuntinho por baixo. Cara, se você for ver, por exemplo, se você assiste aquele seriado Mad Men, quando você vai ver na hora que a mulher tá trocando de roupa, toda, ela tem uma roupa por cima, né? Um vestido, fica todo aquele vestido armadinho e tal. E por baixo é outra roupa por dentro, por debaixo, né? Os homens também, o estilo de terno, que é mais... mais largo, a gravata aquelas mais paradas larga. De segurar a meia, né? Que era tipo isso. Um anelzinho na canela. É como se fosse um suspensório de meia. Aí você começa a entrar nos anos 60, você tem um pouco dessa quebra. Os anos 60, 70, eles tinham especulação do futurismo, né? Então você tinha alguns estilistas que eles trabalhavam muito com roupas de vinil, de látex mesmo. É, por exemplo, você vê no 2001... Eu ia já puxar pra isso, o que é que veio primeiro, né? Se foi a moda futurista ou se foi o cinema e a corrida espacial e tal, tudo que puxou pra isso. Eu acho que a corrida, o frisson da corrida espacial da década de 60/70, uhum, acabou fazendo com que... Porque só se... Na década de 60 e 70, o que se falou foi sobre corrida espacial. Então eu acredito que isso deve ter sido uma forte influência, né, Marina? Com certeza. Assim, a moda, ela sofre muita influência do que está acontecendo no mundo naquele momento. Então, por exemplo, você vem, sei lá, dos anos 40, que a gente teve a Segunda Guerra, né? 45, por aí, que a gente teve a Segunda Guerra. É, por exemplo, Chanel, ela teve que adaptar muitas das roupas dela e ela começou a usar jersey e alguns outros tecidos. Por quê? As fábricas, eles não tinham tecidos, não tinham materiais. Até material, por exemplo, pra fazer grã, porque a Chanel começou a fazer chapéu, né? Poder fazer uns alfinetes e algumas peças, e não tinha nas fábricas. Era tudo levado pras isso, fábricas pra de guerra. Pra poder fazer bala, pra poder fazer isso. Arma, pra fazer tudo isso, metalurgia, né? Toda. Depois, no fim da guerra, começo da corrida espacial, começou a se especular, né? Tipo, a vida em outros planetas, né? O desenvolvimento da NASA e as roupas dos astronautas e tal. Tanto que o 2001, ele é bem claro, assim, né? Tipo, você vê, tem uma cena lá que eles estão, que o Dave, ele tá correndo e depois ele vai num lugar que é como se fosse uma roda que tem umas pessoas sentadas, assim. Se eu não me engano, é Pierre Cardin, tem umas roupas meio do Pierre Cardin, que ele trabalhou muito futurismo, assim. Não só esse filme, como outros também, né? Que Paco Rabanne também trabalhou muito esse figurino meio futurista, assim, com muito plástico, vinil. E aí você entra nos anos 70, você tem... uma outra guerra, mas você uhum. também tem os hippies, né? Que foi o que, na minha opinião, foi o que mais influenciou a moda dos anos 70, foi a moda hippie, né? Também. É, você tem uma moda hippie, por exemplo, nos anos 50, você 50, 60, a gente também tinha uma moda do pessoal do rock. Então, que ela verdade. Aparece no naquele filme, o do Marlon Brando, como é que é? Não é o Selvagem da Motocicleta, não. Juventude Transviada. O Selvagem. É o Selvagem e Juventude Transviada. Esses dois, você tem essa... Começa a aparecer também a influência da música, porque... Grease também pode ser um exemplo nos cheques da Brilhantina? Sim, sim. E Grease é bem esse estilo mesmo, o rockabilly, né? Que é o estilo do roqueiro. Que é a calça jeans, com o tênis, com a jaqueta de couro, com a camiseta, com a manguinha dobrada, né? Isso acabou influenciando muitos jovens. O James Dean... James Dean é o ditou essa moda. E o Marlon Brando, né? Eles eram ícones, assim, naquela época. Sim, é o James Dean acho que mais, né? Mais. Mas o Marlon Brando também, né? O Marlon Brando naquela época ficou muito marcado, assim, pelo filme. E você vem com rock. Então, por exemplo, nos anos 60 e 70, você tem o glam rock como David Bowie. Ah, que é o que eu mais gosto do rock. Eu gosto muito também. Eu gosto de vários estilos. Você tem um rock mesmo, que era até o do Kiss, né? Que na época Nossa. era... era hard rock, né? O Kiss não é glam rock. O glam rock é mais assim, David Bowie, Velvet Underground, o pessoal. É mais viado, rock, né? Não é viado. É mais porque viado. A galera, tipo, usava Caesar muita. É, isso é mais novo. Que a galera usava, o David Bowie mesmo, ele interpretou meio que vários personagens e tinham estilistas. Ele era andrógeno. Bem andrógeno. E tinham vários estilistas que eles fizeram coleções inspiradas, assim, nos personagens do David Bowie, né? Como Yohji Yamamoto, que tem... Teve até uma exposição em São Paulo das roupas deles. E tinham várias... Ele tem uns macacões, umas roupas muito legais, assim, né? Que o própria... Detonator faz a zoeira até hoje com isso. Com esse estilo do rock dos anos 80, que é glam, que é coisinha colada, colã, cabelo comprido, quero que você... gritando fino, Marina, né? Eu quero... essas coisas todas. Eu quero todas. Que você me explique aonde que o Twisted Sister entra nessa zona. Então, mais pra frente. É tudo ele é mais pra frente. Porque o Twisted Sister, na verdade... Porque é dos ele anos 80, o Twisted é dos Sister. Anos 80. Nos anos 60 e 70, você tinha essa influência do rock, você tinha... A experimentação, a mistura, né? Sim. Então você tinha a galera que era hippie, você tinha a galera do rock, a galera do hard rock mesmo. Você tinha a galera andrógena, tipo Bon Jovi galera daquela andrógena. Época. Não, Bon Jovi é mais aí pra frente. Aí já é 80. Mas vocês não estão falando 80? Bon Jovi é... 70, já falando dos anos 70. Ah, anos desculpa, 60 e 70. Entendi que era 80. Nos anos 80, não. O que acontece? Nos anos 80 começa a explosão dos yuppies, da galera. A galera que era baby boomer, a galera que nasceu nos anos 60, 70, a galera começa a ingressar no mercado de trabalho. E ali começa a cultura meio que do exagero. Então, nos anos 80, era da glamourização, tudo... né? Da glamourização, era tudo muito... Nós falamos isso um pouquinho sobre isso, Marina, no programa dos anos 80. Quem sim, não escutou, escute, eu ouvi, que tá muito ficou bom. Muito bom. Muito legal. Ficou muito legal mesmo. Então, nos anos 80, era tudo muito, era uma explosão, né? Uma explosão, uma abertura de mercado. O negócio era ostentar. Né? Exatamente. E aí, o que que acontece? Isso influenciou várias áreas. Influenciou o cinema, assim... determinados filmes, pra mim, de figurino, eu acho que vários dos anos 80, principalmente os do John Hughes, são fantásticos, como A Garota de Rosa Choque, Gatinhos e Gatões, Clube dos Cinco. Ah, é nossa, muito mas cômico. É isso? A Garota de Rosa Choque, pra mim, são os melhores figurinos, assim. Porque se você pega ela, as roupas dela mesmo... ela era sempre nas tonalidades rosas e tem, assim, vários detalhes, como bottoms, sobreposições, sabe? Meias. A Madonna mesmo, a própria né? Madonna. Nos anos 80. Tinha aquele cabelão, aquelas jaquetas. Mas a Madonna já entra da glamourização que nós estávamos falando, né? Que é dos anos 80. A Madonna, inclusive, ela lançou uma moda que era... Eu acho que a moda piranha dos 2015 que a gente tá tendo agora é influência direta da Madonna. Porque vocês lembram que a Madonna se apresentava de calcinha sutiã? Não, mas ela fazia isso num aspecto de contracultura, de... Isso. De... Ah, não interessa, mas influenciou a mentalidade dessas... As adolescentes, olha só como é que funciona, galera. As adolescentes da época da Madonna hoje são as mães. E pra elas é natural a mulher se vestir daquela forma e tá dando o que tá dando. Não, na verdade não, é o seguinte... Não tem nada a ver. A Madonna, quando ela surgiu... É até ela, quando ela aparece no filme no Procura-se Susan desesperadamente, desesperadamente, né? Ó, peraí, só um pouquinho, só um pouquinho. Internet, ele não tá aqui pra se defender, mas eu vou falar. O Miotti, ele é tarado nesse filme. Esse filme é uma sério? Merda. Sério? Sério? O quê? O Miotti adora esse filme, ele adora. Ele sério? Vai escutar isso e vai falar também. Assim, eu não adoro porra nenhuma. Adora sim. Adora sim. Eu adoro. Pode continuar. Principalmente também por causa das roupas. Ela, nesse filme, todo o figurino foi inspirado no próprio figurino dela mesmo, né? Eu sempre achei super legal, assim, porque o dos anos 80, apesar de ter aquela coisa muito exagerada, mas tinha uma coisa meio de... Peguei tudo, assim, tipo, meio desligado, sabe? Louca. Ele levei tudo à última potência. Tem até uma cena do filme que ela vai num brechó de um cara que parece o Boy George, assim. E aí ela vê uma bota toda brilhosa, toda de glitter e tal, e ela troca pela jaqueta que ela tinha, tá? Que era uma jaqueta com a pirâmide nas costas. Mas é tudo assim, aquela bota, uma bota de cano curto, brilhosa, e aí é bem a cara dos anos 80 mesmo, sim, sabe? Sim, aquele cabelo com aquele frizz. Porque era tudo muito, né? Era o cabelo muito, muito... Aqui no Brasil, a gente tinha acesso, mas não era tanto. Demorava pra chegar. Por isso que eu acho que a galera dos anos 90, tipo eu, viveu os anos 80 também. Porque chegou tudo muito tarde, tipo, como se fosse tudo comprimido. Não, a gente viveu essa época dos anos 80, de todos os períodos, né? Dos anos, enfim, 60, 70, 80, mas da nossa forma, né? É, o Brasil era avulso do mundo, assim. É. Mesmo porque, que nem na época, no final dos 80, começo dos 90, que nesse negócio do cabelo fluffy, né? Uhum. Aquele cabelo da Juma Marruá. Eu sempre tive cabelo liso e escorrido. Eu fiz permanente, sei lá, com 9 anos de idade, por causa dessa porra. As mães obrigavam novela. As crianças a fazer permanente. Era um corte pigmalião, que chamava. É, e aí eu não tinha cabelo pra isso. Ou eu Chitãozinho Xororó. Era Chitãozinho, aí quando o Chitãozinho caiu, era permanente. 9 anos de idade, eu lá na cabeleireira fazendo permanente pra ficar igual a Juma Marruá. E tinha um filme dos anos 80 que chamava Tuff Tuff. Nossa, esse eu não lembro. Tinha uma garota com cabelo liso, era um cabelo loiro, que ela tinha o cabelo todo frisado. Eu achava lindo aquilo. Porque, assim, nos Estados Unidos, eles tinham acesso a várias coisas, né? Eles tinham acesso às fábricas, né? As roupas, estavam começando várias marcas, né? Estavam surgindo e tal. E aqui no Brasil, não era bem assim. Você tinha algumas marcas, algumas roupas, mas... É, a gente tinha muita influência no Brasil, a gente sempre sofreu muita influência, principalmente nessa época, mais das novelas do que do cinema. Sim, né? Sim, é verdade. Era que pegava. Até porque o cinema brasileiro dessa época era mais uma porno chanchada, assim. Mas até hoje as novelas são muito fortes na cultura do Brasil. Mas mesmo Mas porno hoje em chanchada... dia, o cinema brasileiro, eu acho que ele é mais forte, assim, você vê mais algumas influências maiores. O Dama do Lotação, ele é da década de 80, do início da década de 80. Uhum. Mas você via influência na moda da Sônia Braga diretamente da década de 70. Sim. Agora, por exemplo, o corte da roupa, principalmente a maquiagem. É, mas isso é por causa da época mesmo. No Brasil, nos anos 70, a gente teve a novela aquela Dancing Days. Sim, fez um sucesso louco aquilo ali. Que era com a... Como é que chama? Era com a Sônia Braga. Sônia Braga. E era muito, assim, muito lurex. Era da época das discotecas, né? Então era muito lurex, muito brilho e tal. Que nos anos 70... Além de ter essa cena rock and roll, que tinha o glam rock, o hard rock, né, e o heavy metal mesmo, também teve essa cena disco, né, que ela cresceu muito e ela deu uma caída nos anos 80, muito influência da AIDS, né, do crescimento da AIDS, dos casos de AIDS, da galera usar muita droga, também droga mais pesada como a cocaína, principalmente etc. A cocaína e a heroína, que dominaram Exatamente. Os anos 80. E os anos 80, por exemplo, tem um filme que é com o Richard Gere, que é o Gigolô Americano. No Gigolô Americano, ele aparece usando... A maioria dos ternos que ele usa são da Armani. Então eram ternos, aqueles ternos com as ombreiras, sabe? Tipo Didi Mocó. Aquele terno do Didi Mocó, gente, é uma coisa engraçada. Engraçado também é engraçado visualmente, mas aquele terno, ele é inspirado... Nos ternos dos anos 40, são Zoom Suits, que chama. Dos gangsters, não é? Tipo dos gangsters. Só que ele faz meio que uma palhaçada. Parece uma coisa meio do Máscara, assim, sabe? Que ele bota a gravata da mulher pelada, não sei o quê. Nossa. Mas, a gravata gigantesca, assim. Você tá querendo dizer que o Máscara foi inspirado no Didi Mocó? Não. O Máscara, ele tem inspiração nesses Zoom Suits, assim, que são mais ou menos da década de 40 e 50. Eu acho que você tá querendo dizer daquele episódio do Tom e Jerry, que o Tom tá usando um terno. Sim. Que ele vai impressionar a gatinha. Isso, ele corta na cortina. Eu acho que o MC Hammer, aquele que canta Can't Touch the Star. Ah, eu acho que ele pegou essa calça daí. É verdade. Né? Então ele tem. Se bem que ele fez a calça Saruel, que é usada até hoje. Não, né? Mas naquela época não era Saruel, era tipo paraquedista, não era o nome? Não, mas é a mesma. É calça cagada que eu falo. Parece que você cagou e aí o negócio desceu. Gente, é horrível, na verdade é o seguinte, aquela parte da calça que tá baixa, aquilo chama cavalo. Então é a calça Saruel, ela tem um cavalo baixo, né? Ela tem um cavalo bem baixo, assim, um cavalo na altura do joelho, por aí. Que é aquele gancho que fica aqui, assim, embaixo, eu né? Eu tô impressionado, viu, Marina? Realmente você conhece mesmo, né? E pra que serve o cavalo baixo? Então, pra cagar. É porque quando ele tá morto... É porque quando ele tá morto, ele dá sinal de vida. Ah, é um sinal de vida. É um estilo. É um estilo. Essa calça, ela era mais... Ela é um estilo mais oriental. Tanto que o Paul Poiret, que foi um dos primeiros estilistas dos anos 20, com a abertura do comércio no mundo, né? O Paul Poiret, ele sofreu muito... uma das primeiras coleções dele teve muita influência do Oriente. Então, eram essas roupas meio saruel, com esse cavalo bem baixo, assim, né? Mais apertadas nos tornozelos. Ah, é verdade. Eu tô me lembrando do filme do Aladdin. Agora tudo tá fazendo mais sentido. É, tipo Aladdin. Bem estilo Aladdin. É exatamente isso. O cavalo baixo, eu não sei pra que serve. Mas o cavalo morto é um sinal animal sem vida. Já dizia o então... E o cavalo manco é Joel Bichinho Pico, cara. Estão se separando, gente. Que tristeza. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miote fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. Eu acho muito legal, assim... Os filmes dos anos 80. Se bem que é bem característico. Quando você assiste. Eu tava vendo esses dias namorada, aquela Mulher Nota Mil. Uhum. Gente, é um é negócio. Eu acho que é o primeiro filme do Robert Downey Jr., né? Nossa, os dentes dele. É um dos. Nossa senhora. Aquela da. Como é que fala? Daquela mulher do Steven Seagal, que chela de porrada. As roupas naquele filme, elas são também bem, você vê, bem amplas, assim, muita jaqueta, muito bottom, sabe? Muito cabelo em pé. Muito cabelo. Gente, eu juro que eu não sei, assim, olha que às vezes eu trabalho com Kelly cabelo. Kelly LeBrock. Eu não sei como é que eles conseguiam, além do permanente, deixar o cabelo tão, assim, armado, sabe? Soglou. O Soul Glow dá aquele brilho, né? Cara, tinha um negócio no Brasil que era o Soul Glow brasileiro. Era o Studline. Eu tinha com glitter. Studline. Com glitter. Era que era um gel com glitter. Eu fiz o permanente. Minha mãe comprou pra manter os cachos. Gente, eu nasci nos anos 80 e eu fazia jazz. Menina, só, porque só na uma época... coisinha. Menina, qual o problema da tua mãe, cara? É problema das mães 80, dos anos 80. É. Não é problema só cara, da mãe minha dela. Minha avó tacou baigon na minha cabeça. Sabe que eu peguei meu olho. Sabe o que eu acho? Sinceramente, que a tua mãe tinha raiva da vida escutando em você. Ou isso. Pode ser. Ou isso. Olha, gente, eu sou uma criança que... Ela me deu uma sainha de dançar lambada na época do Rainha dos Cartas. Eu tive um aniversário de lambada. De meu aniversário de 10 anos foi de lambada. Se um dia vier a mãe da Melina de novo, eu vou perguntar pra ela. Falo, qual o problema da senhora? Por que a senhora é assim? É mãe. Você viu a mãe do Chris? Por que a senhora daquele, é todo assim? Todo mundo odeia o Chris. Por que a senhora foi assim? Não, mas todas as mães são assim. A minha também. A minha tinha um negócio de cortar meu cabelo. Pegar a Melina assim. Pelo braço, sabe? Pegar a Melina pelo sovaco, levantar a Melina assim e falar assim, virar pra mãe dela e falar assim, era isso? Era isso que você queria? Agora tô. Ah, não, graças a Deus que eu casei. Minha mãe nunca me obrigou a nada. A única coisa que ela me fazia era dormir cedo pra ela poder sair. Olha. Não, gente, tá muito triste essa história. Vamos voltar pra. Uma é abandonada, a outra mãe maltratava. Não, vou voltar pra moda, vamos. A minha mãe, agora eu vou falar a minha história triste, mais ou menos. A minha mãe é tipo a mãe do Chris, assim, sabe? Não, mas meu pai não tinha dois empregos, assim, mas ele. E ele também não era tão muquirana. O Rodrigo que é muquirana, igual o Julian. Cara, ele, se depender dele, mão fechada. Não, o Rodrigo. Ô, internet, conta mas pra ele fala que ele não é muquirana, ele não é controlado. Não é o cacete. A última vez que o Rodrigo e a Marina vieram aqui em casa. O pessoal combinou de comprar frango frito aqui do lado. Aí chegou a Marina e o Rodrigo numa fome do cão. Aí eu falei assim, ei, Rodrigo, você não quer não, Rodrigo? Não, quero não. A gente, ia ter que pagar, a gente né? Vai comer só o... Eles trouxeram os amendoim tão safado, cara. Eu falei, Rodrigo, pode comer, cara, não tem problema. Não, não, a gente tá de regime. Desde mas a gente tava de dieta na época. Ele salivando, né? Ele olhava com o olhão assim, ele, não, eu tô de regime. Gente, olha... E a Marina é puta, né, amor? Tamo de regime, né? Tamo. É... Mas ele não é a Betânia, viu, gente? Apesar de adorar a Betânia. Mas assim, eu não tô de sacanagem. Se você tá... Ô, quer ver? Você... Brunão, bota um pedacinho, bota um trechinho só, bem pequenininho, do Rodrigo falando aí. Vê se não faz a Betânia. Valeu, não. Valeu. Voltamos com mais Vale a Pena da Pena, que é o Miote. Que isso, rapaz? Já começa assim? Ai, ai. Aqui é o Rodrigo, tudo bom? Obrigado, Tom Cruise, por me dar um motivo de ver o filme do Hércules com The Rock, porque tô desconcertado aí. Tu ficou mesmo, rapaz? Tu, porra, fica só me tocando no cinema, porra. Rapaz, eu tô impressionado. Em outras palavras do Diva Maravilhosa... Rodrigo, eu acho que estou ficando excitado. Não me provoque. Oh, eu também gostei muito de Top Gun, Miote. Ele fala assim, cara, eu posso falar nada. Ele fala que é igual o cara do Simpsons. Não ligue pra mim, eu já morri. É? Nossa, do que bebe. Sabe o que é pior, internet? Que é advogado. Advogado. Eu vou, arrume, eu vou defender meu cliente agora. Não, ele não é nordestino. Ele, cara, é paraense. Não, Ele só tem a voz um pouco assim, não. Ele tem a voz de Barney. Ele tem a voz de Barney Rubble. Isso, é a voz. Ai, meu Deus, meu coração parou. Vou só bater. Não fala assim do meu precioso. Não, preciosíssimo, né? Sim, voltando. Vamos, moda. Continue, moda. Mas estava interessantíssimo o seu assunto. Pode continuar, moda. Voltando aos caveiros armados, mas os caveiros já eram grandes desde os anos 50, 60, gente. Com o advento do... ruptor da camada de ozônio, que foi o spray mas de cabelo. Mas era diferente, não era? Era diferente, era um cox. Minha avó, eu tava vendo umas fotos do casamento da minha avó, e assim, ela usando aqueles coques tipo da Priscilla Presley, que ela casou na época do Elvis Presley. E ela falava que, pelo menos no Brasil, não existia spray. Ela, pra deixar a cabeleira, ela passava cerveja no cabelo. Nossa, ela deixava, gente, marinava a cabeleira, tinha que ser bem comprido, marinava ali na cerveja, deixava secar. Aí na hora que secava, que ficava aquele fuá, ela jogava pra cima Marge Simpson e fazia o coque. Caraca, hein? Era assim, guerreiro, no Brasil, hein? Era assim. É por isso que as velhas hoje em dia são tudo careca, né? A gente não, acha que vem tem que cagar o próximo, né? Não, é a cagalice. Ou tem o cabelo roxo. É mesmo, né? Velho, ou tem o cabelo roxo ou tem o cabelo caju. É, velho. Quando eu ficar velha, eu quero ficar com o cabelo roxo. Quando eu ficar velha, eu vou ser aquelas velhas bem escrotas, eu vou ter o cabelo roxo e só andar de viscose. Isso, Tião. Sem sutiã, que nem minha tia. Ela chega em casa de viscose, o cabelo, aquele cabeleiro assim, sabe, sem pintar. Ah, não, e sem gente. Sutiã. Eu vou fazer isso. E a meia alta, assim, na altura da canela. E aquela moleca no pé. Nossa. Vou andar assim. Parece um ninja, né? Tipo, parece um ninja, assim. Internet. Ninja de viscose. Pá! Internet, eu vou abrir pra vocês aqui. A minha amizade com a Melina está com os dias contados. Eu não quero viver pra ter essa cena, cara. Isso é muito escrotidão, velho. Eu vou chegar aí em Brasília de num viscose. Velho, você pode vir a hora que você quiser. Quem vai ter que te aturar? O cabelo roxo, cortado de ombro. Você pode vir a hora que você quiser. Quem vai te aturar é o Miote. Não conte comigo, mas eu vou me embora de Brasília no dia que você vier. Gente, desprezando a amiga. Não, então... mas aqui eu só não sou obrigada a ver uma porra de uma velha com o cabelo todo escroto. Eu não, velho. Eu vou pro inferno. Eu só vou usar vestidinho de chita. Olha aí, cara. Elas estão cagando, não tô nem aí. Tá certo, meu, com 80 anos. E deixa eu falar pra vocês, escratizar. O negócio do cabelo roxo é o seguinte, é porque tem um shampoo que é pra deixar, pra tirar um amarelado do cabelo branco. Aí as véias passam, porque eu já passei na minha avó uma vez, ela ficou com a nuca meio roxa. Por isso e que a velha te odeia. Deixa muito tempo no cabelo. Por isso que a velha te xinga. Toda vez que você encontra a vó, aí te fudei, baleia. É toda vez. É desse jeito. A gente descobriu a razão do xingamento. Toda vez, cara. A Marina chega aqui, cara. Pô, cara, eu fui lá ver minha avó, eu falei, ei, véia, como é que tá? A véia virou pra mim e falou assim, filha da puta. Aí ela, minha avó está gagá. Cagar o caralho, olha aí, ó, porque a velha odeia ela. Pois é, ela fica puta. Mas a é por isso, elas deixam muito tempo. Até hoje, parecendo uma beterraba na cabeça. Ela tá velha, tá indignada. Velha tá puta. Pensando também, quando a gente tá falando dos anos 50, um filme que tem um figurino maravilhoso, assim, que influenciou muita gente, é o Janela Indiscreta, com a Grace Kelly. Cara, ela tá linda nesse filme. Linda, meu maravilhosa. Deus do céu. Ela, aliás, a Grace linda. Kelly é uma coisa de louco, né, cara? É. Eu nunca fui de ficar babando ovo de mulher de cinema assim, não. Mas não, ela não. Era... Não. O recalque internet. Não. Todo programa, ele fala, comia muito. Ai, até de seriada, fulana comigo. Mas ela não é, eu acho que ela não é aquela mulher que, caralho, eu sou obrigado, vou comer mesmo, ela. Olha só, eu sou obrigado, né? Vamos voltar pra Calaveira. De quem eu vou comer ela, ou não, você não acha que ela não é aquela mulher de, caralho, vou comer ela e tal, aquele desejo louco. Mas ela era tão... Ela tinha uma sensualidade, uma beleza. Uma elegância. Uma elegância. É, até numa das cenas do lado Janela Indiscreta, ela entra com a sua bolsinha Hermê, que aí o cara fala pra ela, mas ela, eu vou dormir aqui. Mas ele, mas você não trouxe nada. Ela, uma mulher nunca sai de casa despreparada. Ela abre a bolsa, gente. Eu não sei, era tipo a bolsa da Mary Poppins, assim. Sai um monte de coisa daquela bolsa. Sai um baby doll, tem um sapatinho, não sei o quê. E ela sempre com esses vestidinhos estilo Dior, né? Que são os vestidos acinturados, com essa saia mais larga, mais ampla, assim. É um figurino que eu gosto muito, particularmente eu gosto muito, assim. Tá voltando um pouco, né? Agora com as saias midi, assim. Sim. Mais ou menos, que elas têm a cintura alta um pouco. Sim, e essa saia também, nesse comprimento... O midi, gente, é um comprimento que vem mais ou menos no meio da canela. É. Da canela, não. Na altura, na batata da perna, assim, mais ou menos. Que se você tiver a perna grossa, perdoe, mas não... Não depende. Rola. Não rola. Depende, é só você botar com um sapato mais fino. Não, é, não use... pronto, é alto, pra alongar. As roupas em geral, acho que a moda em geral, tanto no cinema quanto no nosso dia a dia, você consegue adaptar, mas assim, pra qualquer tipo de corpo, mas você tem que pensar muito em proporção, né? Porque, por exemplo, uma saia dessa midi é uma saia, se for uma saia ampla, você tem que colocar alguma coisa pra alongar a sua perna, que seria o quê? Um salto, né? Se você tem a perna mais grossa. E... É tudo questão de local, também. Aonde você vai. Também. E o seu corpo. Exatamente. Não adianta você querer usar um vestido indiano, sei lá, na época que tava o caminho das Índias, sei lá, pra ir num casamento. É. Você vai falar, porra, minha filha, você tá onde? Se você for bem hippie, igual uma amiga minha, que ela é bem hiporonga, assim, ela vai com umas roupas dessas que ela trouxe lá da China, da Índia. Mas que ela tipo dá assim. Mas eu ela sigo... é hippie. Eu sigo um Instagram que eu não tô sem o meu celular, agora eu não vou saber o nome decorado. Aí a pessoa vai dar as dicas e fica pela metade. Mas eu sigo um Instagram que eu vou tentar deixar no link do post, que tá desconstruindo muito os meus conceitos sobre moda. Que eles, que é uma galera que, tipo assim, eles convidam a galera estilosa no meio da rua, mas não é tipo um estilosa, é tipo... um sobretudo com uma chinela, com uma saruel, com, tipo assim, gente que se veste realmente do jeito que quer, entendeu? Uhum. E convida a pessoa a conversar um pouco sobre o seu estilo próprio, sobre a sua vida e tal, não sei o quê. E faz dois momentos, uma entrevista e uma foto onde a pessoa tá vestida, e no outro segundo momento é a pessoa sem roupa nenhuma, tipo... Nu? Não nu. Teve alguns nus, mas tipo... Com roupa de baixo. Com roupa assim. De baixo. Tipo assim, você não é... Você é o que você veste, mas é tipo muito mais do que aquilo ali, entendeu? Aham. Uhum. É muito interessante esse Instagram. O figurino em si, ele e a roupa, ela é uma forma de personificar, né, um determinado personagem. Sim, de transmitir é informação. Vida. É, style de transmitir like informação. You. Exatamente. É, e também mostra uma coisa do que você é ou o que você quer mostrar que você seja. Principalmente quando você é adolescente. É. Que nem eu, né, minha adolescência, assim, foi anos 90. Uhum. Em vez de eu pegar aquele momento puddle da vida... A história da tristeza, olha só. Não, eu era grunge. Ah, eu também. Na época era grunge do Nirvana. Grunge não era nos anos 90, gente? É, então. Grunge era anos 90. Era Nirvana, era aquela lá do... Eu era a cara do Kurt Cobain durante minha adolescência inteira. Porque eu era loura, eu era desleixada, eu era magra e o meu cabelo era daquele jeito. Que parada! Suja, não tomava banho. Não tomava banho também. Chorava por mulher. É tudo igual. Chorava por mulher. Agora vem cá, vocês estão aí falando aí de divas do cinema que influenciaram a moda e o comportamento. Mas, cara, eu tô, sinceramente, eu tô chocado que vocês esqueceram que, na minha opinião, essa sim é a mais bonita de todas elas. Que é a Audrey Hepburn, cara. Que ela foi um ícone de moda total. Ia pontuar ela, né? É porque a Audrey Hepburn, o que que acontece? Ela foi muito influente, principalmente a partir dos anos 50, com o filme Sabrina, né? E que ela Bonequinho era... de Luxo. Também. O Bonequinho de Luxo ainda foi mais, mas ela despontou com o Sabrina. O Sabrina, ela era uma mulher que ela era forte, ela era trabalhadora, ela era independente. Linda. E maravilhosa. No Bonequinho de Luxo, ela era uma prostituta de luxo, só que isso não fica no claro, filme. Claro, específico. Né? Isso não fica claro. Mas no também filme. Não podia, pela época, tratar isso assim de uma forma tão explícita, né? O figurino que ela usa no Bonequinha de Luxo, aquele vestidinho preto, o icônico vestidinho preto. É Givenchy. E é, porque ele foi muito icônico, assim, tanto as joias da Cartier, da Tiffany, quanto esse vestidinho, né? Eu acho a Audrey Hepburn maravilhosa, meu Deus do céu. Figurino todo dela é Givenchy. E você vê que são umas roupas bem despretensiosas, assim, sabe? O vestido rosa que ela usa, o preto, são roupas básicas. Básicas, assim, né? Com cortes... Básicas, vírgula, é, né? Com corte impecável, mas assim, de tons mais básicos, né? E ela com aquela, uma beleza bem clássica, assim, também. Ela, né? De rostinho fininho. Sim, ela era de uma beleza aristocrática, né, cara? Por isso que eu acho que chamava tanta atenção por causa disso. Sim. Ela era de uma beleza aristocrática e não tinha nada de aristocracia, ela era uma atriz. Pois é, ao mesmo tempo, eu acho que a Audrey Hepburn... Esse filme, ele é muito marcante, pra quem gosta de moda, pra quem... Sim, Bonequinha de Luxo, eu já vi muita gente relacionada à moda falando sobre isso. Ele é ambientado em Nova York, então é uma mulher independente, apesar dela, né, ter esse trabalho e tal, mas ela é uma mulher, tipo, descolada, independente e tal. Ela... aparece com as roupas maravilhosas, assim, são roupas bem despretensiosas, né? Que é o vestido preto, o vestido rosa. Tem uma cena que ela tá dormindo, que ela tá só com uma camisa masculina, sabe? E até... Isso é fetiche de muito homem, né? O cinema até hoje fala sobre isso. Toda vez que eles botam uma cena de sexo, que o cinema, que o Hollywood não vai mostrar o sexo, o pós-coito sempre aparece a mulher com uma roupa do homem. É uma coisa meio da mulher tá usando a roupa, o masculino, tá trazendo um pouco... pra mim, acho que pode ser até uma coisa simbólica da questão da proteção do masculino, da proteção do homem, já que ela tá com a camisa dele, com a roupa dele, né? Eu entendo isso, tipo assim... as mulheres daquela época sempre andavam tão arrumadas, não sei o que, que o ato de você se despir, em vez de você se preocupar com uma camisola, com uma naga, com um negócio, com você colocar a camisa do outro, é tipo assim, você tá vendo a beleza despojada da mulher, entendeu? A beleza no seu estado mais puro, alguma coisa assim. É verdade. E ela mesmo, a Audrey Hepburn, ela na vida pessoal dela, ela sempre foi uma pessoa... bem básica, assim, ela sempre foi de usar sapatilhas, as calças cigarretes, né, aquela camisa... Até a icônica cena que ela tá na janela dedilhando no violão, ela tá de camiseta e calça jeans, tipo assim. É, e é bem o estilo dela mesmo, sabe? Ela trouxe um pouco do estilo... Essa cena é bem um estilo dela mesmo, que ela trouxe pro filme, que eu acho que ela trouxe e pro ela, filme. Eu acho de todas, assim, eu vou voltar à questão... Como eu tava falando, de todas essas que vocês estavam falando, eu acho que a Audrey Hepburn, ela foi a que mais bombástica, assim, né? Porque a influência dela foi moda, sim, cultural, comportamento, e é até hoje. Sim, ela... Ela é referência de moda até hoje. Também, mas ela, na vida pessoal dela, ela sempre fez muitos trabalhos humanitários também. Sim, o último filme dela, inclusive, foi Além da Eternidade, com o filme do Spielberg, e ela doou todo o cachê dela. Pois é. Então acho que isso também acabava que... Porque tinha ator que tava cagando, assim. Até hoje tem ator que não tá nem aí, assim, sabe? Mas ela não. Ela, eu acho que acabava que influenciava muito algumas coisas, alguns papéis dela, assim, né? Pensando um pouco nessa questão da moda dos anos 90, né? A gente teve todo o exagero dos anos 80, né? A gente teve o over, que foi os anos 80, então era muita maquiagem, muito cabelo arrepiado, sabe? Tudo muito, muito, muito. E você chega nos anos 90, você tem uma quebra disso. É. Né? Aí é largada, é calça jeans rasgada, é. Porque xadrez. É a contracultura, né? O punk, é o grunge, é tudo. É. Não, o punk foi nos anos 70, inclusive o visual foi meio que, o pessoal reclama que foi construído devido ao Sex Pistols e a Vivienne Westwood, que ela tinha uma loja, tipo, sado, tal, com os álcools de couro, e ela falou, meu, vocês vão se apresentar, usa essa porra aqui, ó. Vamos ver se vira. E virou. É. À toa que, tipo, entrou com essa coisa do punk, ah, porque a moda, punk... E, na verdade, o punk não seria pra ser uma moda, seria... Manifesto. Assim, algo... algo mais pra cultura. É um movimento. Não um o movimento. Punk, ele é um movimento. Não... Ele é muito mais... Ele tem muito mais a ver com as atitudes, né? Com a desconstrução mesmo. Das coisas, musical social, e de tudo. Visual. Exatamente. Mas, ah, não, pelo amor de Deus. Se você puder vender umas roupinhas de couro, melhor. Pois é. Sex Pistols tá muito esculhambado, né, cara? Mas é porque aquele era o legal. Estilo. Era o estilo deles, entendeu? Então, e o estilo punk, ele é bem desconstruído. Da moda. Tipo assim. É o minimalismo. Não, ele eu acho que seria mais um dadaísmo mesmo. O minimalismo, ele veio nos anos 90. Porque você teve o grunge, que era totalmente a despretensão, largado. Você usava o que não você tinha, o cabelo. Né? Era a camisa xadrez. Era usado, né? E você teve vários momentos ali. Você tinha o minimalismo, que aí começou a bombar. Calvin Klein, né? Tinha muitos anúncios da Calvin Klein, que eles eram só com jeans, que era aquele CK1, a questão da androgenia, sabe? A Kate Moss, por exemplo, a modelo, começou a bombar supermodos, assim, né? Então você tinha muita androgenia. Os modelos anoréxicas, né? Também. Também. Começou nos anos 60 com a Twig, isso daí de ser magrelinha. Mas não, eu acho que não tinha um. É porque ela era assim, mas não tinha aquele culto à anorexia como foi nos anos 90, né? Que era meio que um padrão. Você viu os desfiles, eram as modelos esqueléticas, assim, modelo só malha, estilo só malha, assim, modelo fome, sabe? Tem filmes como o Patricinhas de Beverly Hills. O clube. Nossa, com o que eu usei de meião nessa época, eu não também. Tá escrito. Meião, a sainha xadrez. É, elas usam muita roupa. Tem as combinações, né? Você tem os tons pastéis, o resgate meio que daquela moda meio fofa, né? E ao mesmo tempo que você tinha, que era uma coisa meio preppy, que chama, né? Que parece um uniformezinho de escola e tal. Isso, que é sainha, xadrez, isso. Preguinhas. Com a, né, aquela, com a blusa mesmo, a camisa social. O meião. Com o sapatinho e tal. Ao mesmo tempo que você tinha isso, você também tinha exemplos de cantores, assim, pessoal de bandas, né? Que, como o Hole, a Courtney Love, que usavam vestidos bem femininos, assim, com coturno ou meio rasgado, sabe? No... Gente, eu andava igualzinha a Gwen Stefani na época do Doubt, que ela usava aquela calça largada, sim, aquela calça big, sim. E tipo top, e assim, eu era zipada, né, eu tinha tipo, eu era muito magrelinha, aí eu usava a calça cagada, que parecia um saquinho de pão enfiado em mim, e o topzinho, né, porque a barriga era, na época era, não tinha esse termo, barriga negativa. Era. E aí eu usava um, assim, eu só não pintava o cabelo de loiro, porque eu não gostava. Aí pintava de roxo, tipo, usava um mega batom, e era Gwen Stefani, entendeu? Pois é, nessa época dos anos 90, a gente teve muita abertura também, assim, tipo, o dólar era um pra um, ai, gente, que saudade. Nossa, era tão lindo, era tão maravilhoso. Eu fui pros Estados Unidos com dólar a um real, cara. Ah, eu não, eu só comprava muamba. Sério? Aí minha avó ia nas lojinhas, lançou aquelas lojinhas do um real. Isso. Aí era uma festa. 99 centavos. Cara, é... Ou cara, toda vez que a menina conta mais sobre a vida dela, me bate uma tristeza, cara. Mas internet, você imagina a Melina, você que fica pagando pau pra ela no Instagram, imagina a Melina vestida com um cosplay de Gwen Stefani, cara. Ah, era legal, ah, era gente, um bom vestido dos anos 90. Que era, né, o largado. Uhum. Aí eu fui pra Gwen Stefani, que aí era né, oh, a era Gwen Stefani, No Doubt, esses anos 90 você tinha assim, você foi do grunge, você tinha o rock, o punk rock, tinha o pessoal do ska, né? Aí eu tentei ser straight edge, mas aí eu comia carne, aí eu não consegui ser straight edge. É difícil. Sério, eu fui no festival, aí eu tive que fugir do meio do festival pra comer um churrasco e tomar Coca-Cola. Aí eu comprei um house pra disfarçar o bafo de carne, senão eu ia apanhar no festival. É, gente. Aí eu não consegui, aí eu voltei a ser Gwen Stefani mesmo. Pois é, tinha tudo essa influência. E no cinema também você tinha esses filmes, como Patricinha de Beverly Hills. Até aquela amiga Sim. dela, aquela menina que morreu já. A Thay. Ela tinha um pouco, no começo do filme, ela tinha um estilo meio grunge, aí ela meio que dá uma transformada nela, assim, aí depois ela se acha. Ela muda. E no próprio filme eles vão falando que nos Estados Unidos eles têm os grupinhos que chamam os cliques, né? Que são os grupinhos. E aí ela mesma vai descrevendo, ali é o grupo dos intelectuais, ali é o grupo dos maconheiros, ali é o grupo dos skatistas, não sei o quê. Nossa, você... lembra da época da moda do tênis de skatista? Sim. Que você ficava com o pé de pãozinho? Sim. Tênis rápido. Vocês já estão aí pela moda dos Warriors, né? Pelo que eu tô percebendo, né? Não, é. Warriors é 80 total. É 80, mas eu acho que ele segue ali também dos anos 90. 90. Guerreiros! Saiu para brincar! Guerreiros! Que filme terrível, meu Deus, esse filme. Mas é justamente isso, é dos grupos, e acaba que... O que acontece também na moda? Você acaba sendo atraído, entre aspas, e se identificando com um grupo que tem mais afinidade, pelo menos assim, visualmente, esteticamente, que tem mais afinidade com que... Você tá usando Mas ali faz... também, com que você tem afinidade, faz né? Faz todo sentido, tipo, se eu gosto de Geral. Hora de Aventura, por exemplo, eu vejo outra pessoa com a camiseta do Hora de Aventura, eu automaticamente penso que ela é super legal. Outro filme que é legal também dos anos 90, que ele tem essa divisão, assim, dos grupos, ele chama Empire Records. Sim, eu não sei, que não... é com a filha Liv do... Liv Tyler. Exatamente, a Liv Tyler. A Liv Tyler foi um ícone dos anos 90. Foi. Ela e a Alicia Silverstone. Ah, por causa daquele era? Clipe do Crazy? Também, mas as duas estavam em todo lugar. Todo lugar. Falou a referência adolescente era a Liv Tyler e a Alicia Silverstone. Estavam em todo lugar. Uma das coisas que fizeram definir minha sexualidade foi a Liv Tyler no... Beleza Roubada. Ah, esse Por filme quê? É bem legal. Aquele filme é quando ela engatinha pra frente do espelho, dá uma lambida nela mesma. Esse filme Mas é bem legal. Mas aí você resolveu gostar de homem ou de mulher nessa época? De mulher. Ah, tá. Nossa, eu fiquei com um tesão tão grande. Aff. Me parece. Mas nessa idade mesmo, as coisas ficam mais. Vocês podem estar pensando o que vocês quiserem. Eu não fico mais chocado com as coisas que a Yasmin diz. Eu já tô mega acostumado. Uai, gente, mas. Eu não falo pra chocar, não, Calaveiro. Eu tô só compartilhando. Não, não tô falando com você, fala. Eu estou falando com os internéticos. Eu não tô falando com vocês três. Tá, então vamos continuar o nosso assunto. Então. Caralho. Merda, menino, eu não tô falando contigo, eu tô falando com os internéticos, já avisei. E eu tô falando internet, tô com fica elas. Fica quieta, internéticos, eu cara, não me choco mais não com estou essas coisas. Eu estou falando com a mula, não com os seus caras. Ah, vamos. Ele é bem legal, assim, também, porque ele tem bem esse estilo dos anos 90, tem a Revoltada, e parece muito Clube dos Cinco, né? Sim. Não, o Clube dos Cinco, acho que ele fez sucesso porque ele tinha todos os estereótipos de adolescentes que podia se reunir em um filme, né? Aí não é possível que não se identificasse, exatamente. Exatamente, que no final das coisas... E o filme, inclusive, é extremamente segregador, porque o filme, mas a mensagem que o filme traz é que a excluída, na verdade, quer ser amada, né? Ela quer ser meio que notada pelo gatão. É que esses grupinhos... Beleza, é um padrão muito americano. No Brasil, cara, não tinha isso. Tinha os grupinhos, mas não era desse jeito. Não, aqui no Brasil era verdade. Menos segregado. Era assim, muito tipo, diferente. Tipo, os fodões, isso. Que geralmente era a galera do... Do esporte, que fazia... Não, nem esporte era. Era a galera do fodão vagabunda mesmo. Não necessariamente. Era a galera... Tinha os nerds só. Não, tinha os nerds, aí tinha a galera do que fazia esporte, que eram os meninos que jogavam futebol, as Kenga, que ficava pagando pau pra eles na quadra, a galera que fugia da educação física, que era eu, a galera que, tipo, era do rock, que aí, tipo, era os grunge, aí era o que tinha na moda, era grunge e tal, que aí eu era do grupinho dos grunge, que ficava andando com a calça cagada. Olha aí, tá vendo, gente? É, e aí, mas tudo começou quando a professora me pôs pra sentar no fundão, porque eu era dos nerds, eu sentava lá na frente, então era, professor no fundão. Ficava passando prova no mimeógrafo, ajudando a professora no mimeógrafo. Mimeógrafo. Cheirando álcool e ficar lá. Aí a pessoa é muito velha. Eu sou velha. Aí, tipo, só eu, né? Tipo, terceira série, 1,70m. Aí teve aquele negócio de organizar a escola por. A sala por tamanho. Uhum. Aí me botaram no fundo com os repetentes. Aí aconteceu o que aconteceu. Aí tô aqui. Aí apresentaram Nirvana, Green Day. Aí eu falei, nossa, muito louco, vou usar a calça cagada, a Gwen Stefani, vou cortar as blusinhas aqui, pá, vou pintar o cabelo de roxo, larguei o óculos, não enxergava nada. Hoje. Aí foi, aí virei o que eu virei. Foi nessa época aí. É, assim, é uma construção, né? Tudo é uma construção. É, e adolescente, cara, é muito... Se eu falo, cara, você não tem personalidade. Você tem a personalidade que é que nem esses moleques que eu vejo aqui na rua andando com aquele boneco que não cabe na cabeça. Puta que me pariu, velho. Você tem um boneco é pra enfiar na cabeça, o cara não enfia na cabeça. Ele fica andando com ele meio tortinho, não, com aquele adesivo. Não, isso é uma coisa na Zona Leste, cara. Na Zona Leste já é diferente, né? Puta que me pariu. Aí, piriguete. Que piriguete não sente frio. Tipo, tá 2 graus. A mulher tá com a saia enfiada no rabo e o peito pra fora. Eu não, de boa. Tá nevando. Dá, tranquilo, tá piriguete. Eu não entendo isso, fora, assim, isso é um estilo que, assim, não, peraí, realmente peraí. Eu não aí entendo. A gente tá falando sobre a influência do cinema. Aí eu quero perguntar pra vocês, então. Marina, principalmente. Diga. Aonde que a moda piranha começou a ser influenciada pelo cinema? Ou não tem influência do cinema nesse quesito? E hoje é a moda piranha que manda, sim. Desculpa, mas é. Porque hoje em dia a Melina mesmo acabou de falar isso. Hoje em dia as meninas estão usando micro saia, estão usando shortinho. Com 12 anos. Com 11, entendeu? Com 11, não, com 9. Eu vejo pela... A filha da minha manicure, ela, agora ela tá com 14 anos, mas com 12. Ela acordava, eu ia fazer a unha 9 horas da manhã, ela acordava de maquiagem. E ela botando, tipo, uns micro shortinho falando de menino. E, tipo, 12 anos. 12 anos tá brincando de Barbie. Pois é, mas isso é uma questão muito mais, eu acho, de certa forma, machista, e nós temos, nós mulheres também, nós temos um pensamento machista, porque a mulher, muitas vezes, ela usa um short super curto, ela usa um top, mas ela trabalha o dia inteiro, ela paga as contas dela, ela cria os filhos dela da melhor maneira possível, às vezes com o pai ou sem pai, entendeu? Com marido ou sem marido, mas... Dentro da realidade dela, aquele tipo de roupa é a roupa que ela se identifica com o meio. Entendeu? Mas só que assim, tem lugares. Pois eu é, acho que só tá numa que, praia. Só que. Beleza, eu concordo, anda pelada. Eu concordo com você que, assim, crianças. É igual a tá coisa assim, a mulher tá andando desse jeito e pediu pra ser estuprado. Não, ninguém pede pra não, ser estuprado. Não, isso aí eu não tô falando agora, nada disso. Eu sei, agora assim, o que que acontece? Como eu falei, é muito relativo a questão da moda, entre aspas, piranha. Porque da mesma forma que há, sei lá, 60, 70 anos atrás, você deixar a canela de fora era você ser uma não, prostituta, peraí, entendeu? Peraí, peraí, meu bem, desculpa. Você tá querendo comparar uma época de total repressão à feminilidade, ao feminismo, que era o caso de, da mulher não poder sair com tornozelo de fora. Isso é ridículo. E hoje em dia você está tendo crianças de 11 anos mostrando o bico do peito. Eu acho uma coisa completamente diferente. Eu não tô falando que eu concordo, só que a única coisa que eu tô pontuando é que esse tipo de moda, esse tipo de identificação, ele se dá muito mais por uma questão, um convívio social ali, e dessas pessoas. E eu não digo assim que são pessoas que moram em comunidades, só que tem não, gente. Não, nada. Entendeu? Isso aí pessoas é... de todas as classes sociais, as faixas etárias e regiões também do país. Porque tem também uma diferença, né? Porque, por exemplo, morar aqui em Brasília, você usa um determinado tipo de roupa que, ok, que de manhã às vezes tá gelado, à tarde é um calor dos infernos e à noite também tá frio de novo. É, agora São no Paulo, Rio, por exemplo, uma coisa que eu percebo, no Rio, todo mundo usa short curto porque ela é quente pra cacete, entendeu? Sim, mas é questão de, assim, local. Exatamente. É, temperatura, tipo, tá calor, está frio. A CNTP... Sim, agora sim, no cu da Zona Leste, 3 horas da manhã, sei lá, meu, na padaria comprando pão. Tá, mira, com a... Aqui tem também uma coisa, gente, até que... Uma coisa até que já repararam me falaram é o seguinte, tem uma... Aqui o pessoal usa... Tem umas meninas... Aqui em Brasília, eu acho que existe uma padronização. Tem um grupo que as pessoas, elas têm todas... Elas vestem as mesmas roupas, elas têm a mesma cor de cabelo, eles têm o mesmo corte, tanto os homens quanto as mulheres. E as mulheres, assim, que a gente fala que é as piriguetes e tal, elas vão sair e é uma roupa que tem que ficar andando e tem que ficar puxando totalmente, eu acho, desconfortável, assim. Independente se a mulher tem um corpo super sarado, enfim, tem as pernas bonita, maravilhosas, né? E tal, bonita, assim, são várias, e muitas vezes são meninas muito bonitas, assim. Aí, mais uma vez, a questão da proporção ali, eu acho que é porque viu a amiga ou que é aquela coisa de sexy sem ser vulgar, sabe? Mas acaba... Não, mas não tem nada de não vulgar. Olha, pois no é, dia que você entendeu? Mesmo quase me beijou lá no shopping... Ah, meu nós Deus. Nós estávamos sentados... Para com isso. Tô brincando, gente. Ô, Rodrigo, tô brincando. A gente estava sentado lá e passou uma menina com uma saia que ela estava com a metade da bunda de fora. E nós estávamos num shopping de classe alta altíssima. É, era classe A gente estava se metendo ali, porque a gente não é o nosso universo. Mas a pré-estreia iria ser lá, então nós estávamos lá só de favor, basicamente. Uhum. E a menina estava com a metade da polpa da bunda de fora. Eu falei, Leonardo, você viu eu aquela acho loura muito ali? Feio. Aí o Leonardo, porra, bicho... O que que tá acontecendo? Eu falei, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Uma coisa é você explorar a feminilidade feminina. Uhum. Não, obviamente que a feminilidade masculina não existe, né, Rodrigo? Tem feminilidade masculina. É, chama de bicha. Feminina. É uma coisa é você explorar, a mulher explorar a sensualidade do corpo. Outra coisa é entrar pra escatologia. Bunda, não, peito... É que depende desse lugar. Posso tentar discorrer minha tese que eu tô tentando falar faz 15 minutos, vocês não calam a boca? Diga. Senta lá, Cláudia. Fala, sapata. Eu acho que é porque antes, realmente, a moda provinha do cinema, como a gente tá falando, da cultura, não sei o que, não, E o que é que acontece com o personagem feminino no cinema? Ele tem 2 horas e meia, 1 hora e meia, 2 horas e meia pra ser explorado dentro daquele âmbito. Você tem uma construção do personagem. O que eu acho que tá acontecendo agora é que a moda tá provindo da música. Ou pior, das redes sociais. Mas também tem isso. Da e o que é que é a música? Não, mas mais forte hoje do que em qualquer momento. Porque o que é que tá rolando na música? Leque, pode ser funk, pode ser tudo, mas é tudo tipo um enaltecimento do corpo. E o que acontece com o personagem feminino durante 3 minutos de clipe de música? É sexo, sexo, sexo, mas sexo. Isso aí... Eu acho que é isso que tá acontecendo. Mas isso sempre teve. Faltam ícones femininos fortes no cinema atualmente, e isso tá fazendo a sociedade se voltar pro mundo da música, que é onde estão as divas. Não, mas olha só, mas isso sempre foi na época, nos anos 90, 80, mas falta 70. Hoje. Quem é o ícone feminino? Feminino hoje em dia, eu acho a Jennifer Lawrence, né? Cara, a Jennifer Lawrence é um ícone para as meninas hoje em dia. Um ícone fashion, tem fashion certeza? Não, mas ela é um ícone ela uma feminino. Fofa. Eu iria super comer pizza com ela no domingo se ela me chamasse, entendeu? Mas fashion, não sei. Tudo bem, você então você tem compararia aquela... Não, ela? Você tem mas assim, dos lá filmes que, todo mundo que você diz, porque, por exemplo, se você for pegar uma pessoa... Porque hoje em dia também... qual que é a grande mudança hoje em dia em relação ao cinema? Você tem os personagens, você tem os figurinos que são utilizados mais, os olhos se voltam muito para os tapetes vermelhos, entendeu? Então, as pessoas acabam virando referência muito pelo que elas usam nos tapetes vermelhos. Tem no dia a dia? Tem. Por exemplo, a Lupita Nyong'o lá do 12 Anos de Escravidão. Ela, quando teve toda a parte de premiação, né, no ano que o filme foi lançado, ela foi cotada como uma das mais bem vestidas, assim, de todos os tempos. Ah, aquilo, né, ali foi um golpe de marketing babaca. Não, bem, ela tava lindíssima, sim, cara. Eu achei, dá licença. A Jennifer Lawrence mesmo, ela foi modelo da Dior, entendeu? E nas premiações, naquela que ela tropeçou e caiu, ela tava usando Dior também. Sabe? Então, isso é uma coisa que as marcas, elas fazem desde sempre. Elas utilizam também o cinema como palco para poder lançar não só novos modelos, novas coleções, mas também novos objetos. Um exemplo, Matrix. Ah, isso daí, todo mundo andava... Todo mundo tinha um sobretudo, todo coturno. Mundo não. Eu nunca tive. Eu nunca paguei de palhaço na rua, não, por favor. Não, eu já vi. Eu vi, inclusive, tinha amigos que faziam. Era 50 graus na rua. Tava de sobretudo, queria comprar roupa de couro. Só não comprou porque não achou. Mas eu tinha o óculos do Morfeu. Pois é. Aí tinha os óculos, que eram os óculos também que foram lançados no Missão Impossível, se não me engano, da Oakley. E não só isso, os celulares também. Celulares da Nokia. Todo mundo fazia o barulhinho do Neil. É, aquele celular que abria, assim, pra baixo, né? Mas esse celular nunca foi confeccionado. Pois, não, ele chegou a ser vendido uma época. Tinha que abria. Um que tinha uma abertura, aberturazinha. Aquele celular que eu tô dizendo que é aquele celular do filme não chegou a ser feito. Né? Não, mas tinha os genéricos que a galera fingia que era do Neil. Mas a Nokia, se eu não me engano, ela lançou uma linha, ela tinha esse telefone que ele abria, era até cromado e tal. Sex and the City, você tem milhões, e assim, eu acho que se for pensar num ícone fashion, de uma mulher fashion agora, assim, com presença internacional... Mas o Sex and the City enaltece a indústria como indústria. Não como indústria, porque a Carrie Bradshaw era uma jornalista, ela era uma fashionista apaixonada, né? Então a figurinista do filme, a Patricia Fields, ela tem um estilo muito louco, assim, né? Muito particular, então acho que um dos grandes personagens, assim, que não tem como não pensar é na Carrie Bradshaw, né, do Sex and the City, porque ela tinha um estilo muito particular, apaixonada por sapatos, e ela mesclava muito high-low. Agora, acho que nos anos 2000 aconteceu muito isso, essa quebra de paradigma, que não era só usar as roupas mais caras, mas misturar muito com roupas mais baratas de lojas de departamento, etc, né. Então, não, mas vamos dizer também, né, moda é uma coisa que vai e volta. Vira e mexe, você pode comprar um negócio hoje, se tá bom, você pode guardar, porque daqui 5 anos você vai usar de novo. Com certeza. Gente, mas vocês estão usando de referência Sex and the City. Sex and the City começou em 98 e acabou em 2004. Sim, eu tô falando do filme de Sex and the City, mas assim, do seriado todo, né? Por exemplo, a Carrie, se você pega ela em todos os anos do seriado, ela começa com um estilo assim, um pouco... Ela teve momentos de um estilo mais minimalista... E depois ela teve várias mudanças. Ela usou pochete, sabe? Ela usou colarzinho com nome. Ela usou barriga de fora. Tudo, assim. Tudo que tava na moda. Não, na mas época. Eu acho que ela lançava. Eu acho que a personagem, se o figurino dela era um figurino que realmente ele lançava tendência, né? Tanto que depois desse... Tem um evento nos Estados Unidos que é o baile do Met. É o Met Gala, né? E é um dos grandes eventos de moda que acontece, que ele é feito pela revista Vogue americana. E aí, a Sarah Jessica Parker, ela não era um ícone de moda antes dela começar com a Carrie. E a partir dali ela começou a ser presença constante, até no, nesses bailes do Met, né? Em editoriais, e sendo garota propaganda. E ela adquiriu alguns hábitos da personagem também. Na verdade, ela fazia meio que ela mesma, no fundo. Eu sempre achei isso. Ah, não sei, em entrevistas, não. Assim, ela... Eu não conheço ela. Tipo, eu não consigo coisas memoráveis dela antes. Antes não, depois. E mesmo em entrevistas, assim. Ah, que maravilha. Ah, é, ó. Tem o Marte Ataca, ó. Moda, ela é muito cíclica, né? Sim. Você tem um boom de uma novidade, mas aí aquilo acaba sendo feito a releitura, né? E isso vai aparecendo muito no cinema. Você tem filmes que são de épocas, filmes que acabam ficando datados, mas depois você consegue identificar meio que os personagens pelos figurinos. Você tem uma leitura de personagens que já foram vistos em outros filmes e que tinham aquele tipo de figurino, né? E que tem aquela releitura. Então, acho que hoje em dia acontece muito isso. É, mas segundo a Yasmin, hoje nós estamos fadados às redes sociais. Isso, ou seja, fudeu, né? Não, eu tô vendo um cíclico pra descendo, tipo assim. A bola que vai rolando, ó, é a bola do Indiana Jones. Você acha que o futuro, então, são as mulheres saírem nus e os homens pelados também, né? O futuro é nudismo. Não, claro que não. Não sei o que o futuro espera. Eu só tô... Aliás, quem sou eu pra achar alguma coisa, né? Não, eu acho que... Assim, palhaça! Mas como é... Eu acho que eu fui o único que entendi aqui. Yasmin, você é uma palhaça. Não! Ah, sou engraçadinho, eu sei o que você quer dizer. Falando da moda cíclica, eu acho que dá pra abrir isso pro ritmo da sociedade também. A sociedade, a moda é cíclica porque nós estamos em constante movimento. Renovação, sim. Movimento, sim. Sempre adaptando e recuperando coisas. Não, gente, coisas. Mas isso, alguns ícones, que nem eu, não interessa, pode vir Arlindo e Isabela falar que você pode misturar estampa de bicho com listra, não adianta. Mas aí que tá, nunca é vou isso. Usar isso, nunca. Ah, que a calça charuel voltou, foda-se, eu não vou usar essa merda cagada. Ah, menina, você não tá rotando o quê? Você não pode confundir moda com o estilo pessoal de cada um. Você é uns anos atrás, você tava saindo de Gwen Stefani aí, qual o problema? Até eu hoje. Tinha 12 anos, cara, ninguém com 12. Não, é que agora você tá 12 mais anos velho. Uma pinóia, você... minha filha. Você não é tão mais. Eu não sou tão mais velho que você assim. Quando eu era. Já tava saindo da adolescência, a Gwen Stefani já tava lá cantando suas músicas ridículas lá. Não, você pegou depois. Não. Vê a época aí. Você aí, você quer saber que época é? Joga aí no Google No Doubt Trash King. Então aí você vai saber que época que é. É bem no estilo. Enfim, bem começando os 90. Eu acho que. É 90, a moda funciona como uma linha guia, você não é obrigado a seguir. É por isso que eu nunca estive na moda. Hoje em dia, então, meu, eu não sigo nada. Eu saio. Olha, tem uma que eu cena, entendo. A gente esqueceu de falar, do, eu acho que pra fechar, que é fantástico, que é do Diabo Veste Prada, né? Ah, esse filme é muito lindo. Tem uma legal. Cena que é fantástico, que a Miranda Priestly, que é a editora-chefe, elas estão fazendo uma seleção de looks, assim, pra próxima edição. Do azul, aí, que ela fala do azul. É, né? Do azul. E a menina, ela tá usando tipo um cardiganzinho azul. E ela fica escolhendo entre dois cintos que são muito parecidos. E ela fala, ah, não sei qual escolher, eles são tão diferentes. Aí a menina, a Andrea, né, que é a Anne Hathaway, ela dá uma risadinha assim, tipo, ai gente, que podriça. Aí ela pega e dá uma. Ela olha pra ela e fala assim, você está achando engraçado? Você também devia estar achando engraçado quando você comprou essa sua blusinha azul, que foi influência do azul tal, como por exemplo o azul clean, né? Dos anos 20, que o fulano de tal lançou, não sei o quê, e ela, tipo, dá uma puta aula, assim, de moda. Então, eu acho que, querendo ou não, por mais que a gente fale que, a gente não é influenciado, porque a gente tem, eu tenho meu estilo e tal, você acaba sendo influenciado, sim. Mesmo que indiretamente, por aquilo que tá aparecendo direto ou indiretamente, assim, pra você. Porque você nunca usa, você vai assistir um desfile, você fala, nossa, o que esse povo com papel crepom na cabeça? Eu nunca vou usar isso. Mas não é pra você sair com papel crepom na cabeça. Aquilo é uma tendência de uma cor, de, tipo, alguma coisa que você vai usar de acessório, né? Entenda uma coisa, look de desfile, de passarela, é uma coisa, é só... é pra apresentar a roupa. O look do dia a dia, que chama o preta-porté, né? Que é pra você usar, é outra coisa. Então, muitas vezes você tem uns looks de passarela que são com as roupas meio desconstruídas e tal, mas quando malucas, você vai... Malucas, né? É, quando você, é justamente isso. É só referência do que você vai... Tem papel de crepom na cabeça, mas pra você usar no dia a dia não é isso. Às vezes é só uma blusa branca, sabe? É bem isso. Você é homem heterossexual que está ouvindo isso até agora... Você, pra entender o que elas estão querendo dizer, é o seguinte. Aquele carro conceito que você vê no salão do automóvel, você não vai comprar. Aquilo ali só vai ajudar a tendência das montadoras a desfazer os próximos designs de carros, entendeu? É mais ou menos isso aí. O Uno que você vai comprar, ele vai ter uma influência, provavelmente, daquele 500 que apareceu lá no salão do automóvel. Isso, exatamente. De 62 mil reais, aquela coisa ali. Então, só pra o público masculino poder entender o que vocês três estão falando aí. É por isso que eu tô aqui. Ah, entendi. Finalmente, agora no final do programa, eu entendi o que é que tu tava... O que eu tava fazendo aqui? É pra ele resumir uma hora e meia de programa em 2 segundos. É, isso aí. Arrasou, Rodrigo. Parabéns. Obrigado. Isso aí. Por isso que eu mando. Ah, tá. Aham. Caros interneticos, apesar que eu estou pensando aqui com os meus botões que eu estou falando é com as interneticas, creio eu. Mas eu queria agradecer muito a Marina. Obrigado, Marina. Obrigada a vocês. De novo. Adorei. Foi ótimo. Por você estar aqui. Eu falo de novo que eu adoro você, adoro o Rodrigo. Vocês dois são um casal que mora no meu coração. Eu adoro muito vocês. Vocês são muito, muito bacanas e eu queria dizer que... Pena que aquele beijo não saiu. Mentira. É, então... Eita, meu bem, Rodrigo. Vou apanhar da Márcia. Ô, cara. Tô Rodrigo, vendo. Rodrigo. Segunda-feira vai me ligar. Pô, cara, que negócio é esse? Gente, aí, Mariana, não é a Betânia, pra ficar bem claro. Ele vai falar aqui um dia. O Jurassicast é todo seu, querida. Fique à vontade. Eu queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui, precisando, só chamar, estamos aqui, pá. Eu sei que o Instagram me contou que você está fazendo cursos de turbante. Você está dando pois cursos é. De turbante? Eu dou cursos de turbante. Você dá o Qaeda. Não. Caralho. Mas não é só essa parte do mundo que usa. Os turbantes, eles são usados na África, no Oriente, em vários lugares. Viu? Não é só a galera que é terrorista, não. Mas assim, eu tô dando curso de turbante, né? A gente tá, enfim, fechando algumas turmas aí. Tô com uns projetos aí pra começar um canal no YouTube pra fazer alguns tutoriais de turbante, maquiagem, etc. Esse meu lado artístico, né? Esse trabalho dos turbantes também tem um foco mais em beleza e em bem-estar. Então, pra algumas pessoas, algumas mulheres que estão fazendo quimioterapia ou que tem aquele problema de calvície feminina, sabe? Já tem me procurado e tem feito os cursos. Como as tias da Melina, né? Não mesmo. Usaram um produto muito escroto e hoje tá tudo calvo. Se a sua tia quiser, estamos aí. Além disso, vocês podem me encontrar no Facebook, Marina Veloso, mas o lugar mais legal é no Instagram. No meu Instagram, que é o Veloso Deluxe. E tem o Instagram, que é meu e do Rodrigo, que é o The Geek Couple. O casal geek, né? The Geek Couple. Que a gente tá sempre cobrindo pré-estreia... E a gente fala muito de colecionáveis, de séries, de filmes. Procura a gente lá. No meu Instagram, no Veloso Deluxe, você vai encontrar os turbantes e eu. E a cocada. Isso. E o Rodrigo. Os links estão todos aí no post, tá, interneticos? Não se preocupe. Se você não entendeu, os links da Marina estão todos aí no post. Tá isso, gente. Obrigada. E nada, meu bem. Eu ainda vou ficar aqui, na torcida. Pelo beijo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, vou apanhar da Márcia. Maria. Nossa, nada, Márcia divide, ela tá de boa. Fala, chamar ela aqui, ela vai falar assim, como é que é? Eu acho que não sou eu que vou apoiar, vai ser você. Ou eu vou apanhar do Rodrigo, né? A Maria da Penha. Do teu Rodrigo?